Panorama Agrícola para 15 de abril de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 15 de abril de 2011, este é o Panorama Agrícola em Noite de Lua Crescente. Eduardo Maier e Márcio Peixe na mesa de som enviam o seguinte ditado para você: só percebemos o valor da água quando a fonte seca. No programa de hoje você confere boletim do Santa Catarina Rural. Banco Mundial faz avaliações. Os benefícios da soja no Alimento e Companhia. E na entrevista, produtor de orgânicos precisa fazer cadastro no Ministério da Agricultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Olá, amigo ouvinte. Esta é a última receita de suco antioxidante, fornecida pela nutricionista Nilda Figueiredo. Para fazer o suco de cor roxa, bata no liquidificador com pouca água uma beterraba pequena, um cacho de uvas roxas, meia xícara de mirtilo ou uma polpa de açaí. Coe e acrescente suco de laranja natural ou limão diluído em água, até completar 2 litros. O suco roxo é rico em ferro e vitamina C. Ele auxilia na prevenção do câncer. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos conversar agora com Eduardo Amaral, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que coordena o sistema de produção orgânica pelo Ministério aqui em Santa Catarina. Como está, Eduardo, essa questão de adaptação à legislação do produtor se adequando às novas normas de certificação dos alimentos orgânicos? Está indo bem, está caminhando com vários cadastramentos já feitos, né? As certificadoras, que são as entidades que fazem o processo de certificação dos agricultores, né? A gente já tem 3 certificadoras por auditoria credenciadas e 3 certificadoras participativas. Aqui no nosso mercado catarinense, as por auditoria é o IBD, a EcoCert, que atuam bastante aqui, e a participativa, a Rede Ecovida. Eduardo Amaral, e quantos produtores já se cadastraram em todo o país? Mais de 9 mil produtores. A gente está, desde certificadores, como o pessoal também das organizações de controle social, que eu não tinha comentado anteriormente, que é aquele pessoal que vende em feira livre, que vende para merenda, né, para os programas de aquisição de alimentos do governo federal, né? E qual a importância dessa certificação? Olha, essa certificação é que vai garantir a possibilidade da pessoa estar vendendo no mercado nacional, ou mercado local, ou mercado regional. O Ministério, ele, a partir do controle sobre as certificadoras e os produtores, que a primeira etapa é o credenciamento, ele autoriza a colocação de um selo, que é o selo orgânico, né? Selo dizendo que o produto realmente é orgânico e é atestado pelo governo federal. No caso das feiras livres, esse pessoal tem que se cadastrar através de uma associação ou de uma cooperativa aqui no Ministério, e eles recebem uma certificação, uma certidão de cadastro, e permite mostrar isso para os consumidores quando estiverem adquirindo os produtos na feira. Eduardo Amaral, e os produtores aqui de feiras livre em Santa Catarina têm aderido a essa certificação? Não, isso é um problema bastante sério. A gente já foi feito ano passado alguns trabalhos de divulgação, mas até agora não houve entrada de pedidos, e isso pode ser um grande incômodo para esses produtores mais à frente. Porque na medida que a gente vier a receber denúncias, a legislação ela já está em vigor e os produtores podem vir a ser autuados. A vez seguinte já é com agravante, então a pessoa já é reincidente. Então não é nada conveniente esse tipo de situação para poder ocorrer no futuro. Então precisamos que realmente os produtores, através de suas organizações, busquem o Ministério. Bem, Eduardo, para facilitar essa busca pelo Ministério, alguns contatos que podem ajudar o produtor, principalmente de Feira Livre, a se registrar e a serem certificados? Eu vou passar o meu e-mail, que é uma forma bem fácil de fazer contato comigo para quem tem esse acesso, né? É eduardo.amaral@agricultura.gov.br. Quem está situado na região oeste do estado, nós temos uma unidade técnica do Ministério que ele, o pessoal pode dar uma orientação. O meu telefone aqui em Florianópolis é o 3261-9910. Em Chapecó, o número é 49, o código 3322-1924. Perfeitamente. Conversamos com Eduardo Amaral, do Ministério da Agricultura, sobre a questão dos orgânicos. O produtor rural deve se certificar e se adequar à nova legislação dos produtos orgânicos. É isso, né, Eduardo? É isso mesmo. Muito obrigado pela entrevista. Repetindo os telefones, 48-3261-9910 e 49-3322-1924. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, o gerente do Banco Mundial para a América Latina, Álvaro Soler, faz uma avaliação do Santa Catarina Rural, do trabalho da IPAGRE e de outros parceiros do programa. E também fala sobre os próximos passos que aí sim vão começar a atingir a demanda beneficiada pelo Santa Catarina Rural. Álvaro Soler foi entrevistado pela jornalista Isabela Schwengber e fala a partir de agora aqui no boletim do Santa Catarina Rural. Todo este tempo, desde o final do ano passado que o empréstimo foi assinado até agora, tem tido uma mudança de administração, uma reestruturação, isso leva que o lançamento efetivo esteja acontecendo só de agora em adiante. Mas a IPAGRE tem respondido bem aos desafios do projeto até agora. Então a esperança é que continue assim. O projeto se está estruturando, já estamos definindo projetos, subprojetos, intervenções a nível local e conformando um pouco o portafólio de intervenções que apoiaríamos. Na verdade que estamos satisfeitos com todos os parceiros. Temos que ter clareza que o Santa Catarina Rural muda o paradigma do projeto típico. Realmente sim, vamos a ter uma chegada até os beneficiários, os produtores, mas uma das coisas mais importantes é mudar a forma de fazer, a interrelação entre diversos organismos, uma chegada mais maciça e mais coordenada ao meio rural. Leva um tempo, mas estamos muito satisfeitos porque realmente todas as diversas agências e as secretarias estão abraçando o projeto como um projeto bandeira no meio rural. E isso é muito satisfatório para o banco. A próxima etapa, assim, em geral, porque tem pequenas diferenças em diversas áreas que estão entrando em diversos momentos, mas acho que assim, em geral, é realmente abrir o projeto ao público, ao possível público beneficiário e disseminar junto ao público beneficiário. Já o projeto já se está estruturando nas diversas secretarias, agências, tem feito todo o treinamento interno, a disseminação interna para que o pessoal técnico esteja sabendo bem como é o projeto. Agora é realmente lançar o projeto e criar o interesse e demanda do público beneficiário. Mas acho que já a partir de maio, junho, já vamos estar no campo. Você ouviu a entrevista de Isabela Schwengber com Álvaro Soler, gerente do Banco Mundial para a América Latina, falando sobre o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A soja é um alimento cada vez mais recomendado, principalmente para nós mulheres. Ela é rica em proteínas, lipídios, fibras, vitaminas, minerais e fito-hormônios, é considerada um alimento funcional, porque além de funções nutricionais básicas, pode reduzir os riscos de algumas doenças crônicas e degenerativas. A soja ainda contribui para a redução do colesterol ruim, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Ameniza os sintomas da menopausa, ajuda a fixar o cálcio e a fortalecer a estrutura óssea. As fibras contidas na soja agem como reguladoras dos níveis de glicose. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.